Suzano autorizado a chegar da Mari, vê se mantém a 050, vigilância. 6891, desça para 2000, as últimas 093, reporte localizador livre ali, SPA. 2000.3, livre X-Frame, contato Suzano, fazer 291. Que compete final e o LSXR e torre 1895. 295. Alfa 253 na direita, prossegue na minha escuta Alfa e Juliette para o portão 11, portão 11, parte principal. Pena, sua escuta Alfa Juliette para o 11, 3, 2, 0, 1. Para 2000, ajuste 1013, reporte localizador livre AS. 2000 com 1013, tá preso, não recebe. Fala posição coral, pelo sol determinado, chame IVR na frequência 120 de cima 1. 0 complete final LS, chama a sua, eu número 895. 895, Santos 3170, boa noite. Boa noite, Santos 3170, Patões de Serra, baixado e travado. 170, tem repouso, pista no 0, o vento 1 no 3, 0 graus, com 08 nós e o último padrão no 0 no 3. Positivo, livre pouso na 10 com 1013, Santos 3170. Zero no solo 03 à direita, prossegue na minha escuta via Alfa Juliette, após portão 08. Na escuta, ao 03, Alfa Juliette 83, conosco, Zé. Flight, pushback is on them. Equipe do solo, na remota 1-3, chama pronto para o táxi. Chama pronto para o táxi, 2-2-2-2. 2 a bordo, 5 horas, alterna Salvador. Parte principal, Índia e Alfa, reporte com espera da 10 pronta, última padrão 1013, parceiro 2228. Parte o Índia e Alfa, reporte com espera 2228. Chame controle 119, decimal 8, então bom voo e boa noite. 19-8, boa noite. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2228. Quem agiu as sessões da subida? Termativa. 520, bom dia, autorizado de chegar da Mari, desça para o nível 050. Mantenha o perfil da chegada, guardando a autorização. Autorizado chegar da Mari, desse mantém 060. Desce 060 na Mari, a sua 42 no Quer confirmar, voar direto? Posição é essa. Alerta, obrigado. Seis 520 desça para 3000, cancelada a inscrição em TAP, ajuste 63. 3000, cancelada a inscrição em TAP, ajuste 63. 120 de Safari 2000, autorizado sinal e aliança de rei. Quando eu localizador. 2000, Azul 412 no meio, deixa mantenha 3000. Observado as instruções em TAP, Jornal 0013. Cruzado Conquista, parceria 2228. Conquista 2228. Apesar de chamar agora a torre, Uno 8, vai chamar o 9. 2295, obrigado. Azul 421, está autorizado a final de transferência LF, chama 0, desce para 213, altímetro 1013, reporte estabilidade. Autorizado o 9, 2 do Terra, autorizado com 23, Azul 42, por mês. Obrigado. 4-2-0, mais um 4-2-0-6. 4-2-1-6, chama agora a torre em 1-1-8, decimal 9. 18-9-5-4-1, azul, 4-2-1-6. Azul 4-2-1-6. Azul 4-2-1-6, bom dia, continua a aproximação, agora está de grande, chama 0-3. Quando já no 3, eu olhando para o azul 4-2-1-6. Falou 3-2, primeira direita, Paulo 2-1-1. A direita, 1-2-1-1, costa 3-5-3-0. Passada 2-2-2-8, chamador centro Recife, 1-2-8, decimal 8, alterne 1-2-6, decimal 0. 2-2-8, 2-6-0, 2-2-2-8, bom dia. Livre pouso 1-0, vento 1-2-0 graus, 7-9. Livre pouso, pista 1-0, 6-vento, azul 4-2-1-6.